Namastê, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está estudando com vocês os temas do livro O Sistema Solar. E hoje vamos dar continuidade a mais tópicos desse livro. Estamos agora estudando as sub-raças, as civilizações que ocorreram dentro da grande quinta civilização que nasceu nesse planeta Terra, na quarta ronda da cadeia terrestre, exatamente essa em que nós estamos. São as sub-raças, os grandes momentos históricos do desenvolvimento civilizatório dentro da chamada raça ariana. Que, ao contrário do que muitos possam acreditar, a raça ariana não é aquela dos loiros, dos nórdicos lá na Europa, caros ouvintes, mas sim, ela nasceu há cerca de 100 mil anos atrás dos esforços dos mestres da grande fraternidade branca, a fraternidade da sabedoria e da compaixão, principalmente por intervenção, pelo trabalho do grande mestre que trabalha exatamente com o desenvolvimento da consciência humana e também do veículo físico do homem para que ele possa atingir os objetivos que estão traçados na mente divina para que a nossa humanidade alcance. Então, como nós vimos no programa de ontem, o Manu, a milhares de anos atrás, tomou um grupo de 9 mil pessoas retirados de estratos da civilização Atlante, em sua maioria da quinta sub-raça Atlante, que eram os semitas originais, e da grande ilha de Huta, que ficava no meio do Oceano Atlântico. Ele emigrou pelo mar, passando pelo que naquela época ainda existia o Mar do Saara, vindo dar até a região da Península Arábica, e ali se fixou com essa população, justamente para tentar desenvolver um novo tipo racial, um novo tipo humano, que cumpriria os objetivos da mente divina, pois a civilização Atlante desenvolveu muito fortemente o aspecto emocional. E a quinta grande raça, que estava há 100 mil anos apenas nascendo, tinha como objetivo o desenvolvimento do aspecto mental. Então era um passo decisivo, e nós temos que deixar de lado aquelas classificações antigas, né, que falavam da raça ariana como a raça branca. Na verdade, nós temos que compreender o extrato da civilização humana, chamado de raça ariana, como aquele estágio em que o ser humano atinge a fase adulta, dos 21 até os 28 anos. É o momento em que se sai daquela adolescência, daquela juventude transviada, como foi realmente a civilização Atlante, e se passa a maioridade dos 21 até os 28 anos, desenvolvendo a mente concreta, fixando realmente o ser dentro do nível mental. Então nós vamos ver que exatamente o que foi desenvolvido pela chamada raça ariana, né, desde que o Manu começou a desenvolver esse processo, teve realmente esse objetivo. E não simplesmente desenvolver uma raça cuja pele, né, teria uma determinada cor, porque a pele, o formato do esqueleto, o formato do crânio, o tipo do cabelo, tudo isso, ouvintes, são apenas coisas exteriores. e não representam exatamente o que os ocultistas querem dizer quando falam com relação a uma civilização, quando falam com relação a uma raça. Então nós vamos ver aqui no capítulo correspondente do livro O Sistema Solar, exatamente aonde começa todo esse trabalho. E o grande palco para o desenvolvimento desse processo é aquela grande porção do planeta Terra que hoje nós conhecemos como a Índia. O Vale do Indo, do Rio Indo, é o momento que surge a primeira sub-raça da quinta raça raiz, a raça ariana. Então, exatamente a sub-raça chamada Hindu começa o seu processo há 60 mil anos atrás, justamente como está aqui relatado no 47º capítulo aqui do livro O Sistema Solar. E o livro nos diz o seguinte: do acanhado começo em 60 mil antes de Cristo, desenvolveu-se um reino densamente povoado que cercava o então Mar de Gobi e aos poucos logrou o domínio de muitas nações vizinhas, incluindo ainda substratos dos Atlantes que existiam, os chamados Turanianos, que eles haviam com tamanha crueldade trucidado os antepassados. Esta foi a estirpe fundamental da raça raiz original, da qual se originaram todos os ramos ou sub-ramos, que dela se destacaram em sucessivas migrações. A estirpe fundamental é geralmente chamada primeira sub-raça, também denominada, às vezes, dentro da quinta raça, a sub-raça Hindu ou Hindu-Ariana, para descrever mais particularmente os emigrantes que se endereçaram à Índia. Pois muitos bandos imensos de imigrantes conquistadores marcharam sobre a Índia, subjugaram a terra e possuíram-na. Os derradeiros remanescentes da estirpe fundamental deixaram seu lar e juntaram-se aos seus precursores na Índia pouco antes do afundamento de Poseidones, no ano de 9564 a.C., tendo sido enviados para lá, na verdade, a fim de escapar à ruína produzida pelo tremendo cataclismo. Então, esse continente, caros ouvintes, essa grande porção de terra que compreende os Himalaias ao norte, o Afeganistão ao leste e principalmente todo o vale do rio Indo, o vale do rio Ganges e toda a extensão do país que atualmente é a Índia, esse foi o palco para o desenvolvimento da primeira sub-raça ariana. E hoje, todos os especialistas no desenvolvimento humano, os antropólogos e os historiadores e até aqueles que pesquisam as línguas, reconhecem que todo o desenvolvimento moderno, linguístico e cultural realmente tem a sua origem naquela região. Então, o tronco indo-ariano da civilização, nós vamos ver não só nesse capítulo, mas em demais capítulos, é responsável pelo surgimento da civilização humana como ela é hoje, e principalmente pelos seus aspectos culturais e todos os os desenvolvimentos que aconteceram desde então. Então, esta civilização hindu, que sofreu, né, durante milhares e milhares de anos, invasões vindas de todos os lados, na verdade, é a matriz de toda a cultura moderna. E então a espiritualidade tão reverenciada da Índia tem a sua razão de ser, principalmente pela antiguidade desse povo, pelo desenvolvimento das suas artes, da sua arquitetura. E esse lado oculto aqui que nós estamos trabalhando nos mostra que a sua origem está diretamente ligada com os mestres da grande fraternidade. Pois o Manu, que é tão reverenciado na Índia, foi aquele que especializou com a sua própria encarnação e com seus próprios descendentes físicos o desenvolvimento então do tipo humano, que acabou se tornando não só o hindu, mas o ariano típico, que depois transformaria no árabe, se transformaria no celta e finalmente se transformaria nos povos chamados assim modernos, né? Os nórdicos e por aí vai. E toda essa linhagem tem a sua origem naquela região do Vale do Indo, do Vale do Ganges, e a região dos Himalaias, do Tibete, toda aquele recanto do planeta. E o livro aqui continua: como veremos daqui a pouco, a raça mãe enviou não menos do que 4 migrações no rumo do oeste. A primeira formou a segunda sub-raça, a segunda dessas emigrações formou a terceira e assim por diante. No período compreendido entre 60.000 a.C. e 40.000 a.C., a raça mãe ariana cresceu e floresceu grandemente, atingindo o zênite por volta de 45.000 a.C. Cresceu tanto que conquistou a China e o Japão, povoados principalmente por mongóis. E vale dizer, esses mongóis são a 7ª sub-raça Atlante, deslocando-se para o norte e para leste, até ser detida então pelo frio. Acrescentou igualmente ao seu império a Formosa e o Sião, povoados por turanianos e tlavatlis, a 4ª e 5ª sub-raças Atlantes. Colonizou também Sumatra, Java e as ilhas adjacentes, que não estavam nessa época tão desmembradas como agora. Na maior parte dos casos, foram bem recebidos nessas regiões pelo povo, que via deuses nos louros estrangeiros e se sentia mais propenso a adorá-los do que a combatê-los. Ainda existe em Celebes, ilha a leste de Bornéu, uma tribo serrana chamada Toala, remanescentes desses povoamentos. Espalharam-se também pela Península Malaia, pelas Filipinas, pelas ilhas Liukiu, pelo arquipélago oriental, por Papua, pelas ilhas encontradas na rota para a Austrália e pela própria Austrália, nessa época densamente povoada de lemurianos. Então, essas povoações antigas que se encontram na Índia e nos arredores demonstram exatamente um tronco de civilização muito antigo que se espalhou desde a cidade sagrada de Shambhala, onde temos a capital espiritual do planeta, e foi se expandindo em todas as direções. E continua aqui o livro Sistema Solar. Reinava o Manu sobre todo o imenso império, com seus muitos reinos. Estivesse ele ou não encarnado, o certo é que os reis governavam em seu nome, e ele mandava instruções de tempos em tempos para que se continuasse o trabalho. As características gerais dessa raça, a raça ariana, e sua civilização bem merece o nosso estudo. Começando como assim o foi, com centenas de milhares de anos de civilização atlante atrás de si, e tendo passado por milhares de anos sobre o seu próprio Manu, na Arábia e no norte da Ásia, não era um tronco, uma raça primitiva em qualquer sentido. Toda a população sabia ler e escrever. Reputava-se honroso todo o trabalho, fosse ele qual fosse, se se fizesse em nome e para o Manu. Cultivava especialmente o sentimento de irmandade da raça, uma maravilhosa igualdade fundamental e uma cortesia mútua. Ao mesmo tempo que se reconhecia plenamente o mérito pessoal, havia respeito e gratidão pelas pessoas maiores e completa ausência de uma rude autoafirmação. As pessoas confiavam umas nas outras, acreditavam que os atos alheios eram fruto de boas intenções, e por conseguinte não havia brigas. Esta civilização diferia muito da elaborada e luxuosa civilização atlante, onde cada qual só buscava o conforto e o reconhecimento para si, onde as pessoas desconfiavam umas das outras e eram mutuamente suspeitosas. Entre os arianos, a palavra de um homem bastava. Teria sido não ariano quebrá-la. Toda a gente parecia conhecer um sem número de outras pessoas. Com efeito, o conhecimento de grande quantidade de indivíduos era uma das qualificações para um homem chegar a ser um dignatário. O sentimento de fraternidade, entretanto, não se estendia para fora da raça ária, como, por exemplo, aos turanianos, que era um substrato atlante. E os turanianos eram uma estirpe diferente, com uma cultura diferente. Eram astutos, matreiros e desmerecedores de confiança. Os árias os tratavam com uma reserva acentuada e digna, se bem não fossem hostis a estrangeiros e não os desprezassem. As pessoas de outras nações só tinham permissão para chegar aos pátios externos das casas. Os estrangeiros, em número reduzido, ficavam, de certa forma, mal hospedados em casas e pátios especiais, totalmente separados. Governando nações estrangeiras, conquanto não fossem cruéis nem opressores, mostravam-se severos e mais ou menos duros. O ariano, um fidalgo, sujeitava-se a certo código de procedimento. Para os filhos do Manu, aristocratas no verdadeiro sentido da palavra, orgulhosos da sua linhagem elevada e plenamente cônscios das exigências que dele se faziam, a noblesse obrigue não era uma expressão vazia. A civilização revelou-se brilhante e feliz, com muita música, muitas danças e muita alegria, coisa que nós até os dias de hoje vemos muito presentes na civilização, principalmente na Índia. As pessoas viviam cantando hinos de louvor e reconheciam os anjos, que eles chamavam devas, por trás das forças naturais. Todas as manhãs se entoavam hinos com alegria às donzelas do amanhecer e ao espírito do sol era o principal objeto do seu culto. E aí nós vemos exatamente a percepção idêntica à que os outros povos tinham, exatamente de que o sol é o aspecto físico, material daquilo que nós chamamos no ocultismo, na teosofia, de logos solar. Entre eles, o hinduísmo, que é um nome realmente muito genérico para uma coisa que não existe especificamente. Quando nós dizemos da Índia e falamos de hinduísmo, na verdade nós estamos falando de uma série de cultos e de uma cultura espiritual genérica da Índia, né? E a presença dos quatro kumaras, né, ou seja, dos seres espirituais que regiam a esse começo da civilização ariana, principalmente nos seus primórdios, né, que eram tidos como deuses, era evidentemente sentida por um povo tão próximo da natureza que não podia deixar de ser sensível e psíquico. O planeta Vênus também recebia adoração, talvez em virtude da tradição segundo a qual os senhores da chama tinham descido daquele planeta, o planeta Vênus. Adorava-se o próprio céu e até o átomo, como origem de todas as coisas e manifestação da divindade em miniatura. Uma cerimônia anual nos servirá de exemplo dos seus maiores festivais religiosos, que hoje em dia praticamente quando se fala Índia se lembra dos maravilhosos e gigantescos templos megalíticos que se encontram ali. Mas aqui se menciona que todo dia do solstício de verão, na cidade da Ponte, que era exatamente a capital construída abaixo da capital espiritual do planeta, abaixo de Shambhala, então ali se comemorava o solstício de verão, o festival do fogo sagrado. Uma infinidade de homens, mulheres e crianças marchavam em procissão de manhãzinha ao longo das ruas que convergiam para o crescente fronteiro, a Ponte. Bandeiras ondeavam nos edifícios, flores juncavam as ruas, queimava-se incenso, o povo vestia sedas coloridas, não raro se cobria de joias, ostentando esplêndidos ornamentos de coral e coroas e grinaldas de flores. Marchavam ao som dos choques de chapas de metal e de sopros de trompas. Atravessavam então a ponte em silêncio e iam para a sala central, onde se erguia o grande trono, talhado na rocha viva, incrustado de ouro, ricamente adornado de joias, coberto de símbolos dourados. À frente do trono havia um altar sobre o qual se amontoavam madeiras fragrantes. Acima dele, imenso sol de ouro, uma meia esfera projetava-se da parede. No alto da abóbada, o planeta Vênus pendia no ar. Reunido o povo, os três Manus entravam, envergando seus mantos de oficiantes. O Mahaguru, que era então o instrutor do mundo e que futuramente seria o Senhor Buda, colocava-se atrás do Manu da raça, o Senhor Vaivasvata, e atrás dele postava-se Surya, o futuro instrutor do mundo, que atualmente é Maitreya, e mais próximo do trono os três Kumaras, os grandes dignatários que vieram com Sanat Kumara do planeta Vênus. No ar acima, num semicírculo, vestidos de púrpura e prata coruscantes, os anjos mantinham-se atentos, vigilantes. Os que rodeavam o trono entoavam uma suave invocação para que o rei do mundo se juntasse a eles. Soava uma única nota argentina. O sol de ouro chameava e abaixo dele, precisamente sobre o trono, refulgia uma estrela brilhante. Aparecia o Senhor Supremo da hierarquia, da fraternidade branca, a fraternidade da sabedoria que governa os destinos espirituais do nosso planeta. E ele, o Senhor do mundo, sentava-se no trono e todos se prosternavam, caindo sobre os rostos e escondendo os olhos da glória ofuscante de sua presença. O rei suavizava seu esplendor para que todos pudessem ver aquele que é chamado Sanat Kumara, o que significa o Virgem Eterno, em toda a formosura de sua mocidade imutável, que ainda era o ancião dos dias, como nós lemos também na Bíblia. Cumpre notar que se traduz do sânscrito o termo virgem com essa terminação masculina. Ele estendia suas mãos para o altar e o fogo envolvia-o. Em seguida, ele desaparecia, desvanecia-se a estrela, o sol de ouro brilhava apenas, só o fogo continuava a arder. A demonstração de poder que Sanat Kumara fazia nesse grande festival, onde a população tinha a oportunidade de ver os seus grandes dignatários espirituais, que não tinham, como acontece nos dias de hoje, receio de estar em público, porque nós sabemos que o mundo hoje é cruel e é muito mais provável que houvesse atentados se os mestres se apresentassem fisicamente do que acontecia naquelas épocas pristinas da antiguidade. Os sacerdotes então reservavam fragmentos incandescentes de madeira para os altares dos vários templos que lhes eram dados a eles e aos chefes de família em vasos tampados. As procissões tornavam a formar-se e iam para a cidade com grandes regozijos, e colocava-se o fogo sagrado sobre os altares familiares e mantinham-se abrasado durante todo o ano seguinte, e levavam tições acesos com esses fogos do altar aos que não tinham podido assistir a essa maravilhosa cerimônia. Algumas pessoas, aprofundando-se nos estudos, alcançavam grande proficiência na ciência oculta, no intuito de devotar-se a certos ramos do serviço público. Tornavam-se clarividentes e obtinham o controle de várias forças naturais e aprendiam a criar formas de pensamento e a deixar seus corpos físicos à vontade. E, lembrados do mal ocorrido na Atlântida, os professores escolhiam os alunos com sumo cuidado. Um lugar-tenente do Manu superintendia as aulas. E aí continua toda esta descrição, ouvintes, desse maravilhoso começo da raça ariana, com a própria presença do instrutor do mundo, do Maha Guru, o instrutor do mundo, o próprio Sanat Kumara oficiando anualmente esse grande ritual, comemorando o solstício, o grande momento em que há esse alinhamento muito forte das energias do nosso planeta com o Sol. E ali estavam presentes e a população podia levar um pouco dessa vibração para os seus lares. mas por volta de 40 mil antes de Cristo, assim como acontece com qualquer agrupamento humano, o império começou a declinar, quando as ilhas e as províncias externas proclamaram sua bárbara independência. O Manu ainda encarnava de quando em quando, mas geralmente dirigia os seus assuntos dos planos superiores. O reino central, contudo, continuou esplêndido em civilização por cerca de 25 mil anos ou mais, enquanto as sub-raças posteriores se expandiam em todas as direções. Esse foi, caros ouvintes, o começo da nossa civilização atual, a raça ariana. Naquelas regiões do Oriente que compreendem a Índia, os Himalaias, o Tibete, o Nepal, o que hoje é o deserto de Gobi. Então, se nós viemos de uma origem tão gloriosa, com certeza também o nosso futuro há de ser algo muito elevado. E a partir aqui do nosso segundo bloco de hoje, já vamos começar a falar das emigrações subsequentes que geraram as outras sub-raças da raça ariana. E vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho para mim refrescar aqui a garganta, enquanto vocês ficam aí ouvindo o convite da Levir, para que você que ainda não se associou aqui ao nosso trabalho, venha, se você tiver condições e sentir realmente vontade de contribuir aqui para que esta iniciativa e outras tenham a oportunidade de continuar no ar e sempre ampliando aí o seu alcance com o seu patrocínio. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aqui com áudio pela Rádio Esotérica FM e também com imagens também aqui no nosso estúdio, pelo nosso canal da Ustream e também nosso canal do YouTube, também nas gravações desse programa em áudio e em vídeo que estão disponíveis para vocês acompanharem no site da loja Esotérica Virtual. A Levir, que se vocês ainda não conhecem, precisam conhecer. Lá estão mais de 500 palestras e todos os 304 programas Lux Esotérica que foram ao ar desde que nós começamos aqui a nossa marcha aqui para acender essa tocha da luz nas noites aqui da nossa programação. No dia 9 de setembro de 2009, o fatídico 9/9/2009, e depois amanhã nós teremos aqui outro dia palindrômico como esse. Nós teremos o dia 11/11/2011, então já tem gente por aí esperando alguma catástrofe, mas não vai acontecer nada de grave, meus amigos, porque nós cremos firmemente, não só cremos, mas realmente conhecemos que o mundo é a expressão de uma realidade espiritual, de uma realidade que está por trás das coisas, dos objetos e de tudo que está aqui manifestado no plano físico. E assim sendo, ouvintes, não pode haver cataclismo que remova a origem de tudo o que é que está no mundo, pois o que é real, na verdade, é aquilo que origina o que está manifestado. Então, quando nós estamos aqui estudando essas civilizações antigas, na verdade, nós estamos descortinando para o conhecimento dos irmãos que, porventura, não tenham ainda estudado esses temas, que verdadeiramente tudo, caros ouvintes, que acontece nesse planeta acontece devido a uma planificação. É óbvio que nem sempre as coisas acontecem exatamente como são planejadas, porque os seres humanos, tanto individual quanto coletivamente, têm uma grande soma de livre-arbítrio e podem ajudar e, infelizmente, também podem atrapalhar que esses planos feitos não só pela mente divina, mas também pelos planos de execução que os mestres espirituais, que os seus discípulos, seus lugares tenentes, seus comandados pelo mundo tentam realizar. Então, quando nós falamos em Índia, e a Índia até os dias de hoje tem a sua aura de espiritualidade, ouvintes, que não é simplesmente fortuita, é um lugar realmente que foi um local onde muita espiritualidade deu origem à nossa civilização atual. Então, quando nós apreciamos o maravilhoso Taj Mahal com a sua esplendorosa arquitetura, mesmo que ele seja um templo que foi erigido, né, por um rei muçulmano, isso também é uma prova, ouvintes, do grande seio que a mãe Índia teve para dar alimento a tantas civilizações que por ali viveram. E esse templo nos faz reconhecer exatamente a espiritualidade que está por trás de todas as coisas, pois o Shah Rajan, né, que encetou a construção deste templo do Taj Mahal, todo em mármore branco, em homenagem à sua falecida esposa, ele obviamente escondeu ali também conhecimentos ocultos, pois esta forma que nós vemos do Taj Mahal, com os seus domos, os seus minaretes, são exatamente as formas que são construídas na matéria invisível do universo, quando um culto religioso, um culto devocional que reconhece a existência de Deus, o poder, a potência da divindade, dirige para o alto a devoção, buscando a resposta divina aos anseios humanos e a busca da espiritualidade, nos planos invisíveis, justamente esses domos se erguem e formam um templo espiritual. Então, ali, no templo do Taj Mahal, não havia simplesmente um culto a alguém que foi ali enterrado, seus restos mortais, mas sim a existência real da alma humana por trás de tudo isso. Então, quando nós passamos aqui para o capítulo 48 do livro Sistema Solar, ele vai nos falar justamente da sub-raça subsequente, a segunda grande sub-raça, chamada a raça árabe, então, que se desenvolveu dentro dessa península, a chamada Península Arábica, foi o grande palco para o desenvolvimento dessa segunda grande civilização, esse segundo grande subgrupo da raça branca, da raça ariana. Então, o livro aqui nos diz o seguinte: urgia começar agora a tarefa de desenvolver as quatro sub-raças subsequentes nos quatro vales. O Manu separou do grupo de servidores que se haviam desenvolvido na grande civilização ária umas poucas famílias dispostas a agir como pioneiras nessa grande empreitada de desenvolver, então, um novo reino, uma nova civilização, continuando o processo que já havia começado de uma maneira tão espiritual. Muitos destes seres, que são chamados os servidores dos mestres, hoje estão agrupados em sociedades espiritualistas, e entre elas a Sociedade Teosófica é uma que contém almas reencarnadas que desde aquela época são auxiliares dos mestres e foram chamados para trabalhar como pioneiros naquela grande civilização, a civilização árabe que havia de começar. Esse tipo de trabalho pode ser ingrato, mas sempre é necessário e para muitos até agradável. Então, na terceira geração dessas pessoas que foram selecionadas pelo Manu, os mestres Moria e Kutumi, que aqui no livro são chamados de Marte e Mercúrio, nasceram entre os descendentes dessa gente. E alguns das grandes almas encarnaram para especializar esse tipo. Quando encarnam os altamente desenvolvidos, surge o tipo racial em sua melhor expressão. E a raça alcança então a sua idade áurea. Chegam então as almas mais jovens, de certa forma um pouco menos capazes, naturalmente, de manter o mesmo nível tão elevado. Os que permaneceram na cidade da ponte, ou seja, nos domínios da primeira sub-raça, achavam muito tolas as pessoas que foram para longe, para o vale, pois sendo magnífica a civilização existente, parecia-lhes uma insensatez deixá-la para fundar outra num vale inculto. Além disso, a nova religião seguida pelos moradores do vale se diria totalmente desnecessária e inferior à religião existente na maravilhosa cidade da ponte. Por alguns séculos, o povo do vale cresceu e multiplicou-se, continuando a cuidadosa especialização até que em 40 mil antes de Cristo, o Manu decidiu enviá-lo para o mundo. Então, uma grande diáspora haveria de acontecer. E isto foi liderado por Marte, o mestre Moria. E esse povo seguiu então os passos dos seus predecessores, rumando à Arábia, com a intenção de arianizar então os povos que existiam na Península Arábica com o tipo racial que fora desenvolvida na primeira sub-raça ariana, que dentre todos os atlantes eram os que mais pareciam possuir as novas características. Mais tarde, o Manu assumiu pessoalmente o comando das suas forças e obteve permissão de uma potência forte e amiga que então florescia na região em que hoje se encontram a Pérsia e a Mesopotâmia, e foi assim fazendo a sua incursão dentro dos objetivos que o Manu tinha. E então o exército do Manu seguiu então uma rota cuidadosamente custodiada. Dessa migração participaram cerca de 150 mil homens em idade militar, juntamente com 100 mil mulheres e crianças. 2 anos antes, o Manu preparara os árabes para sua vinda, enviando-lhes mensageiros. Depois de pequena oposição e perturbação, o chefe árabe permitira aos visitantes instalarem-se num grande vale desolado nas fronteiras do seu território. Dali a pouco tempo, todo o vale estava irrigado, com um curso d'água que fluía pelo seu meio. Dentro de um ano cultivou-se a terra e lograram-se boas colheitas. Em 3 anos, os recém-chegados estavam prósperos e eram autossuficientes. Despeitado o chefe árabe original daquelas terras, tentou induzir o Manu a secundá-lo no ataque a um inimigo vizinho. E o Manu recusou-se, e diante disso o árabe juntou-se ao antigo inimigo e tentou exterminar os recém-chegados. O Manu, todavia, derrotou-os e aniquilou os seus oponentes, e os dois grandes oponentes, e fez-se governador dos dois estados combinados. Os povos locais derrotados logo se viram em melhor situação sob o governo do Manu, que prontamente passou a arianizá-los. Seu reino prosperou e fortaleceu-se à medida que ele absorvia uma tribo após a outra, geralmente sem derramamento de sangue e com o consentimento delas. Antes da sua morte, 40 anos depois, o Manu governou a metade superior da Arábia. A inferior manteve-se apartada por causa de um fanático religioso chamado Alastor, que é descrito no livro As Vidas de Alcione, que se apoiou nas instruções do Manu dadas em outros tempos, proibindo-os de casar com estrangeiros. Assim sendo, as tribos do sul se uniram contra seu chefe, agora reencarnado, fazendo da sua ordem original relativa à pureza da raça o grito que os uniria contra ele. O Manu pretendia arianizar esses descendentes dos seus antigos seguidores, mas a ideia de serem um povo eleito lhes era tão cara que repeliram suas propostas. Não nos esqueçamos que desse povo descenderam os judeus, como veremos melhor adiante. Então, houve todo um processo para que esse progresso da civilização ariana se fizesse no sentido contrário. Ou seja, outrora vieram os atlantes desde a ilha de Ruta, passando pela Península Arábica, e ali, milhares de anos antes, o Manu fixou os 9 mil colonos atlantes para que eles desenvolvessem uma nova civilização. Mas desses 9 mil, só 700 foram com o Manu para Shambhala, e ali com eles foi formado realmente a raça branca, a raça ariana. E quando o Manu fez esse trajeto no sentido contrário, em direção ao ocidente, ele recebeu então todo esse tipo de oposição. Então, enquanto prosseguia essa luta, o Mahaguru, o instrutor do mundo, que posteriormente seria Gautama, o Buda, chegou à segunda sub-raça para dar-lhe a nova religião que ele ensinara no Egito como reforma da antiga fé que ali prevalecia. Nesta época, por volta de 40 mil antes de Cristo, governava o Egito o Império Atlante, que atingira altíssimo estado de civilização. Tinha templos imensos, rituais muito floreados e complicados ensinamentos religiosos. Profundamente piedosos, assim como psíquicos, realizavam os egípcios esplêndidas procissões religiosas e cerimônias palpitantes de realidade. Multidões inteiras, arrebatadas pela emoção, choravam a morte de Osíris e lhe pediam que regressasse. O instrutor do mundo chegou a esse povo como Tehut e conhecido por nós como Thoth, e mais modernamente, bem mais recentemente, apelidado pelos gregos por Hermes. Então, aquele que foi o Buda, ouvintes, há milhares de anos atrás, mais de 40 mil anos atrás, foi, entre os egípcios, aquele que ficou conhecido como o três vezes grande, o Hermes Trismegisto, o deus Thoth. E a sua doutrina era a da luz interior, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eis aí uma frase sua repetida no quarto evangelho que encontramos no cristianismo. Eu sou essa luz, ordenava-lhes que repetissem. Essa luz sou eu. Essa luz é o verdadeiro homem. A luz se oculta em toda parte, está em cada rocha e em cada pedra. A luz é a vida dos homens. Para todo homem, apesar de haver gloriosas cerimônias, apesar de haver muitos deveres que o sacerdote deve cumprir e muitas maneiras com que ele deve ajudar aos homens, a luz está mais próxima que tudo mais, dentro do seu próprio coração. Para todo homem, a realidade está mais próxima do que qualquer cerimônia, pois basta-lhe voltar-se para dentro para ver esta luz. Este é o objetivo de cada cerimônia, e as cerimônias não devem ser abolidas, pois não venho para destruir, senão para realizar. Quando sabe, o homem vai além da cerimônia, vai a Osíris, à luz de Amon-Ra, de que tudo procede e para onde tudo voltará. Era essa uma prédica comum do instrutor do mundo quando ele foi o Thoth. E também dizia: Osíris está no céu, mas também está no coração dos homens. Quando Osíris no coração conhece Osíris no céu, o homem se faz Deus, e Osíris, reduzido a fragmentos, volta a ser uno. Era essa, ouvintes, grande pregação que os egípcios ouviam daquele que ficou conhecido como o Trismegisto, o três vezes grande. E para o faraó, o monarca, o instrutor do mundo, como Thoth, deu esta divisa: procura a luz, pois só quando vê a luz no coração de cada um, pode o rei governar bem. Para o povo, ele deixou a divisa: tu és a luz, que a luz brilhe. Inscrita no pílono de um templo, nas portas das casas e nos modelos do pílono feitos de metais preciosos ou de argila. Outro lema favorito foi este: segue a luz, que mais tarde converteu-se em segue o rei, né? Espalhando-se para o ocidente e transformando-se na divisa da távola redonda. O povo dizia, referindo-se a um morto: ele foi para a luz. Do Egito, como já se disse, o Mahaguru foi para a Arábia, ou seja, o instrutor do mundo foi para a Arábia a fim de ensinar sua doutrina à segunda sub-raça. E, por falar nisso, voltemos à história da segunda sub-raça. Volvidos alguns séculos, um governante mais ambicioso ascendeu ao trono, marchou para o oceano e proclamou-se imperador da Arábia. Mas essa história, ouvintes, vai ficar para o nosso próximo programa, porque estamos chegando, como quase sempre, aqui ao final do nosso tempo, e já mandamos ao ar, ao éter, ouvintes, as vibrações que nos competiu no dia de hoje. Já temos muito assunto para refletir e consubstanciando aqui um estudo que nós fizemos nos primeiros programas aqui Lux Esotérica, quando nós estudamos o Kybalion, que são exatamente as leis herméticas que foram pronunciadas por Thoth no início da primeira e da segunda sub-raças da civilização ariana. São leis perenes, leis que realmente valem a pena estudar, conhecer e principalmente praticar. Então, a todos aqueles que estão me acompanhando nesse programa, recomendamos, adquiram o Kybalion, procurem na internet esse maravilhoso texto e também ouçam os programas Lux Esotérica que eu tive a oportunidade de fazer sobre esse tema, pois ali nós fizemos considerações muito interessantes e estamos aqui uma vez mais trazendo a história oculta do nosso planeta para revelar exatamente essa doutrina da luz. Pois também o nosso programa Ouvintes Lux Esotérica significa a luz oculta, esta doutrina que é pregada pelos grandes mestres da fraternidade, da sabedoria e da compaixão. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos, como sempre, a audiência e o prestígio de vocês, mas convidamos a todos para uma última vibração. Vamos nos unir, ouvintes, em vibração, evocando uma vez mais o nosso eu interno. Vamos, com aqueles que nos acompanham em imagens de uma pirâmide erigida com a tecnologia Atlante, mas que evoca exatamente o fogo sagrado que arde nos nossos corações. Eu convoco a todos vocês, ouvintes, vamos uma vez mais fechar os nossos olhos, volver a nossa atenção para o nosso interior, sentindo o batimento cardíaco e visualizando dentro dos nossos corações a joia inefável que repousa sobre o lótus desta natureza pulsante do nosso coração. Visualizemos a sua luz se expandindo pelo nosso corpo, interpenetrando toda a nossa natureza, iluminando a nossa consciência, apaziguando dentro e fora do nosso corpo, iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Aproveitemos esse instante para compreender, para internalizar e para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que essa chispa divina brilhe intensamente toda vez que nós a invocamos nas nossas orações, nas nossas meditações, e é a essa luz que o nosso programa, o Lux Esotérica, serve, e com a os nossos temas, as nossas locuções aqui, nós pretendemos sempre evocar sempre a lembrança dessa nossa natureza interna que já está implantada em cada ser humano. Termina aqui mais uma edição, ouvintes. Fiquem agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, com muita música da nova era e uma rádio que pratica com vocês os princípios da era de Aquário. Registrem-se aqui na nossa rádio e programem as suas músicas preferidas aqui na nossa maravilhosa discoteca. A todos desejamos um ótimo fim de noite, um bom descanso, aguardamos vocês nos próximos programas e, finalizando, recebam aqui o virtual, mas sempre forte, sempre caloroso e fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.